so I'll squat from there. Reporte e localizador. O senhor entendeu descer para 2 mil pés e reportar no localizador. Salvador, poderia confirmar a via chegada, Cari? Afirmativo. Obrigado. 3197, chame agora Recife no 288. 288, obrigado. Salvador, boa noite, é o TAN 3662, informação Romeu. Rua 62, autorizado para 2 mil pés, via chegada Cari. 3662. 3662, 2 mil via Cari. GLS, Gol, 884. 1884, autorizado IRS, chame a torre agora 118, decimal 62. 118, confirmo? Meia dúzia, 118, meia. Tá, meia dúzia, ok, obrigado. Level 340 é Guarulhos? 1009, ok. Salvador, boa noite, gol 1884. Formation Cross, Romeo. Affirmative, we request flight level 360. Roger, are you. Are you coordination for level 360? 0 Solo 1-6, chama 2-9 Solo agora. 2-9. 884, check trem livre pouso, vento 230 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-8-8-4. Solo, boa noite, 9-4-10 da Telebró. 9-4-0, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, na escuta. Salvador, boa noite, Tantri 5-1, autorização para Brasília, informação Romeu. E coordenamos aqui na minha escuta, número 2, cópia. Guardando cópia. A subida prevista é a Gole? Tantri 5-7 será Gole ou FIP? Guardão, Gole ou FIP? Gole ou FIP para Brasília. Muito obrigado. 5-0. Está na prova de amplo. Testando para o 050 Netcom. Pode vá para o Índia Lima Romeu 10. Negativo. Voo no 2-3 de autorizado 3-2-0. Seu solo, 1-8, chama o 2-9 solo à direita, à esquerda. 2-9, até mais. Bem-vindo, Salvador. Prossiga ataque, Alfa Juliette, portão 06. Juliette 06, 884. Tantri 603, Red Cop. Tantri 603, ready to copy. Dear Salvador Guarulhos, stop level 360, Royal Airbnb 50, take off from 828. After the cost, making head into 3000 feet, after left turn, guard departure, Erval. After until eu stick position eu disposition 5077 call control 119 small 25 tower 118 small 6. Roger, we are clear flight level 360 for Guarulhos via upper whiskey 50. Take off from runway 28, maintain course until 3000, then turn left quarry Eval. After EODIS 5077 Squawk, departure 118.05 and tower 118.6. 3603, departure 119.35. Okay, after constant making head into 3000 feet, then 3603. After takeoff, making head until 3000 feet, then 3603. Call the FAL departure. Roger, correct. Gate 03, contact direct to Starat and push. The report for Starat and push, then 3603. Só para confirmar o seu gate para 9410? Gate 10, 10. Obrigado. Ok, senhor, pode manter. Ok, obrigado. 4070, controle, Salvador, 1935. 6-6-5-5-6-1, cópia. 4070, com a Romeu. 4097, repita. Faz aí 4 minutos para nivelar 3-8-0. 060, reduzindo para 250 mais, 4070. Repito, código 5105, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Tio 360, autorizado para Brasília, a peso Lua no 7, decolada 28, 3000, Cuba esquerda, intercepta a saída Gole, transição ofício, 5105 ao transponder, 1935 ao controle, e a torre 108.000, tá 3561. Correto, 3561, pontão 8, gente, preparo pro chipback, finalmente. Camarada, obrigado. Estabilizado o localizador no 776, autorizado ELS. Departamento estabilizado o localizador, autorizado ELS, no 776. Esquerda 030 é a proa da S2000 com 1014. Livre o pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 nós, 776. 776, livre pouso na 28. cabeça 2000, 1014, reporte localizador. 2000, 1014, 3455. Tá estável no ILS, o TAN 3662. Ciente, segue 737, 7 meias à frente, chame a torre agora 118.62. 36, boa. Autorizado para 2000 pés, 1014, reporte no localizador. Azul 4070. 2000, 1014, reporte no LOC 4070. Salvador, muito boa noite, é o 3662 da TAM Visual. T662, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. 662. T76, seu solo foi 28, direito, 129 solo, correção esquerda, 129 solo. Porque era 219, vou na 776, já. Tá, 3603 for pushback on the startup gate 03. Tá, 3603, cleared pushback and start to report my red to tax. You report to red for tax, tá, 3603. Gol no 776, táxi em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, vai reportar para o Uno, gol no 776. Salve, Salvador, TAM 3561, nós estamos no gate número 8 para pushback acionamento. TAM 3561, autorizado, chame táxi. Chamar táxi, 3561. Bom, no 776, só confirme se vai ingressar naquilo. A gente, não foi possível, cara, a gente já havia passado dela. Gente, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição da Juliette, grato, gol no 776. Autorizado o ILS, torre agora 118.62. 118.62, obrigado. Torre Salvador, tá 3455. 3455, repórter tem checado o final. Vai chamar. Gente, via Índia para o 02, para visual coronado da TAM, gol 976. Solo 30, esquerda, 129 solo, antes da Alfa, ok? 29 antes da Alfa. Solo Salvador 3662 da TAM, pista livre, boa noite. Boa noite, TAM 3662, táxi em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, vai chamar para ingresso no pátio 1. fez uma troca de jogo, 3, 2, 5, 2, 3. Baixou, travou, 3, 4, 5, 5. 5, 5, tem livre pouso, vento de 2, 0 graus, 8 nós. Ok, livre pouso, 3, 4, 5, 5. On board, 4 hours and one the Endurance, alternate Galeon. Endurance 0501. Affirmative. Down 3603, approve the text via India Alpha approaching holding point on Golf, contact to Salvador Tower 18.6, ultimate setting 1014. Have a nice trip. Roger, via India Alpha on holding point runway 28 on Golf 118.6 with tower 3603. Thank you, good night. 3662 para ingresso no pátio. Down 3662, aguarde para ingresso no pátio. Aguardo. Tá, 3561 na escuta. Na escuta, parceiro? Só confirma estimado para início do táxi, só se autoriza na aeronave da companhia ingressar no site. E agora, da 3561, nós estamos com 31 a bordo, com 4 horas e 10 de autonomia, alternando o confirme. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, próximo da Golf, torre no 8.6, o ajuste no 014. Bom voo, tá, 3561. Juliette Alfa, próximo da Golf, chama a torre, 126, tá, 3561. Tá, 3662, vai dar passagem aeronave da companhia após ingresso a parte 1 no gate 07. Após o Airbus, ingresso a parte 1 pro 07, 3662. Esquerda 129, só lanche da Alfa, ok? Mandou sinal, obrigado. Voltando 3455, livrou. Tá, 3455, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, via Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Tá, visual, final 4070. Complete o ILS e chame a torre 118.6. 118.6, obrigado. now it's just 3603, approach your holding point, runway 28. Maintain position. Maintain position, 3603. Salvador, Azul 4070, 2 milhas do final fixing. Gente, continua a aproximação, vai dar uma autorização de pouso. Ah, certo, certo. Você decola imediato sem parar o 3603? Afirmativo, senhor. Está autorizado então, ingresso direto e decolagem, um vento de 220 graus, 8 nãs. Areia e decola, TAM 3606, 03. 3858, boa, desça 2000 via CARI, 1014. Positivo 1014, desce 2000 pés via CARI, TAM 3858. Oi, Salvador, boa noite, Avenca Brasil 6310, Centro Serra, Francisco. Xanamia 320, desça para 3000 com 1014, via chegada CARI, reduz a velocidade para 250 mais. Descendo para 3000 com 1014, reduzindo para 250 na CARI, o avião, a via Cabral 6310. O vento 220 graus, 10 mais. Não reporta grande oscilação do glide slope, cruzando mais ou menos 1500 pés. Ok, gente, vou verificar com as aeronaves na sequência, obrigado. We're off the ground, then 3603. Airborne 35, call 112 direction. Airborne 39, control 119 at 35 now. 119-35, thank you. Tap 3603, good night. Vai poder confirmar o vento pro 4070? 220 graus, 10 mais. Obrigado. Departure control, tap 35. 3603 is passing 2500, runway heading to 3000. Three 603, clear Gauli. Yvonne Daniel Deuce, climb to flight level 360. Flight level 360, then we'll clear to fly direct to Gauli position. That's right. Roger, direct Gauli, 3603. Yeah. Boa noite, 85, aguarde a cópia Guarulhos, o nível 360. Aguardando, nível 360. 270, solo aos 40, à esquerda, chamando 219, solo antes da Alfa. 219, é chamado da Alfa. Do 4070. Do 4070, táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, o gate é o 09, azul 4070. No livre da decolagem, vento 220 graus, 109. Gente, livre da decolagem, 3561.